Uma lição do tamanho de um nabo. Era uma vez um agricultor chamado Tomé, que vivia numa aldeia de Trapos Montes. Tomé semeou nabos da sua quinta e um dia reparou um nabo muito grande no seu quintal. Como nunca tinha visto um nabo gigante, ficou espantado e sem saber o que havia de fazer com aquele nabo gigante. Depois de muito pensar, decidiu oferecer o nabo ao rei, pois era algo muito raro. No dia seguinte, com a ajuda dos seus vizinhos, Tomé carregou o nabo e levou-o para o palácio do rei. Ao ver este nabo especial, o rei ficou muito contente e logo decidiu dar uma recompensa ao Tomé. Tomé tinha um irmão, Afonso, que era muito rico. Este era muito invejoso e por isso ficou a longe a ver os presentes que o rei tinha oferecido ao seu irmão. Na aldeia, Tomé fez uma grande festa e repartiu a riqueza com os outros habitantes, porque era muito generoso. Afonso logo começou a pensar num plano para receber uma recompensa ainda maior do que o seu irmão. No dia seguinte, Afonso juntou a sua fortuna e dirigiu-se ao palácio para dar ao rei. O rei era uma pessoa muito astuta e, percebendo que Afonso queria uma recompensa, ordenou que lhe trouxessem um nabo gigante. Afonso pensou: foi mesmo uma cabeça de nabo. Pensava que podia enganar o rei. E afinal, quem ficou na miséria fui eu. E voltou a casa sem a sua riqueza. Na casa do irmão, a festa continuava. Foi quando Afonso bateu à porta e falou com Tomé: meu irmão, perdi tudo. Deixa-me pelo menos participar na tua festa. O irmão olhou muito sério para ele e disse: sim, desde que me prometes de agora em diante nunca mais seres ganancioso. Prometo, fui muito egoísta e por isso perdi tudo o que tinha. A minha riqueza, os meus amigos e até invejei a sorte do meu próprio irmão. Disse Afonso, arrependido. Afonso ficou muito feliz porque o irmão o aceitou. Afinal, tinha aprendido a lição: quem tudo quer, tudo perde. Os dois irmãos passaram a ser muito amigos e partilhavam aquilo que cultivavam com os outros habitantes da aldeia. Viveram assim felizes para sempre.